E aí, César, o que que você vai lançar pra nós? Você vai falar de quê? Crise. Como assim? Crise. Tem certeza? Não, eu não tenho certeza, é crise. Ah, não tem muita gente falando nisso agora, né? Mas aí não dá pra fazer uma trend com isso, cara. Isso aí foi mês passado. Essas coisas tristes eu falo mês passado. Agora é verão, verão. Eu só tenho a crise. Eu só tenho a crise. Não dá pra fazer desafio. Eu nem sei. Crise. Não tá em alta. Eu nem sei se eu devia falar sobre... Eu nem sei se é o momento de... Não, não. Eu não consigo não cantar o que eu vivo, sabe? Eu só tenho a crise. Você tá indo na... Isso. Conceito. Não, não é conceitual. É crise. No momento. Segura um pouco, nem tanto. Eu só tenho a crise, sabe? Não, não grito, não chora. Eu canto o que eu vivo, eu não posso esconder o sentimento pra caber. Dentro de. Não. Pra ter um público maior. Assim acho que dá. Aí, conceito. Conceito. Colocar algo íntimo, sabe? Passou verdade. Não, não é conceitual. É genial. Crise. No momento. Genial. Fenômeno. Fenômeno. É crise, boa, crise boa, não, boa, não é conceitual. Eu só tenho a crise. Boa. Eu não isso, consigo boa, não cantar. Não, cara, não é conceitual. No momento, eu só tenho a crise.